Lemonheads, Come on Daddy. Já a seguir, Virado 25 com António Sérgio em direto na Radar. Até amanhã. Radar, 11 horas. Com a Zone TV Cabo, pode ouvir a Radar na sua televisão. Na Powerbox, carregue na tecla amarela do comando. Na Zone Box, aceda à lista de rádios através da barra de programação. Se ainda não tem a Zone Box, ligue 16990. Foi aí um dos concertos mais aguardados. Depeche Mode, ao vivo, dia 14 de novembro, Pavilhão Atlântico. Uma das maiores bandas do mundo, ao vivo em Portugal. Depeche Mode, Tour Sounds of the Universe, 14 de novembro, Pavilhão Atlântico. Bilhetes à venda na Ticketline e locais habituais. Apoio Radar. Radar, o futuro agora. Uma edição de Viriato 25, a dupla hora por enquanto, na pontinha da antena Radar, 97.8 MHz Rádio Difusão, para ouvir também online www.radiocomercial.radarfm.pt. Havia aqui um modo de preparação que nos alterou a linguagem. Nem sempre o chip funciona. Boa noite. Bem-vindos. Make your escape. You're my own pavilion. The world turns too fast. Feel love before it's gone. It kicks like a sleep twitch. Like a sleep twitch. acts like a sleep twitch. Viriato 25, a nova Toga do Lobo em plena radar, por enquanto 23, uma da manhã. As boas-vindas dadas pelos editors e o single Aperitivo Papillon. Convosco até à uma e com as rubricas fixas habituais que daqui a algum tempo terão rearrumação. Soul Savers, com Bonnie Prince Billy nas vozes. Sunrise, um original de Mark Lanegan. Sunrise, forgot to cover up my eyes. São dois títulos para os Soul Savers, fase inicial de Viriato 25, a somarem-se aos editors Sunrise com Bonnie Prince Billy na voz. A outra escolha é este Unbalanced Pieces. A colaboração, neste caso, vocal direta de Mark Lennon. Sky is red. Clouds are gray and copper moon. One day I tell you, won't you? Threats of hell, snow blind at first, but for the same. Tira-linhas, uma tatuagem à tinta da China, na Radar FM. Viriato 25, Tira-linhas é mais daqui a pouco, na edição de Viriato 25, de quinta para sexta-feira, 23h30, como é habitual, com Ana Cristina Ferrão. Track My Brain, Alice in Chains. Mm-hmm. Alice in Chains, Check My Brain, aperitivo para o álbum Black Gives Way to Blue. Excelente passo na carreira do grupo, bem entendido. Pearl Jam, Backspacer. Soltas é o arranque de Viriato 25 de noite, quinta para sexta-feira, pontinha da Antena Radar até à uma da manhã. Daqui a pouco há a ter linhas, como é habitual. Keep this frequency clear! Alice in Chains e Pearl Jam, regressos auspiciosos. Tal como Neil Hannon, na sua nova parceria de Duckworth Lewis Matthews. Age of Revolution. Um álbum inteiramente entregue ao muito British Cricket, Neil Hann, e um companheiro que nos escapa o nome nesta altura, foi o single promocional The Age of Revolution. São soltas em Viriato 25, antes de chegarmos à primeira rubrica fixa, o Tirolinhas Corner Shop, The Role of Characteristics of History in the Making. Very British também. Se bem que indie. Technical flip-flop. noite dentro na radar é Viriato 25. Este fim de semana o regresso de Fala Com Ela e Inês Menezes. É considerada por muitos a melhor jornalista da sua geração. Acaba de editar o livro Caderno Afegão, viagem ao país dos lenços e das burcas, mas também das rosas que crescem indiferentes à guerra. A jornalista Alexandra Lucas Coelho é convidada este fim de semana do Fala Com Ela na Radar. Radar. Almada. Lisboa. Cascais. 97.8. 97.8. Atira linhas. Uma tatuagem à tinta da China. Na Radar FM. Lisboa, 21 de novembro de 1990. Meu querido amigo, não quero perturbar o teu silêncio. Desculpa-me por tanto estas linhas. Escrevo-te porque senti saudades tuas, mas não te sintas obrigada a escrever, a responder. Eu acho que entendo alguma coisa do teu silêncio. Ou talvez não perceba nada, e penso que sim. Vou em breve escrever uma espécie de diário de viagem sobre, pelo, litoral alentejano. Estou a organizar esta pequena viagem de mais ou menos uma semana com a Helena, uma amiga com viatura. Tudo isto é para o Círculo dos Leitores. Um livro, ainda não sei o título, que provavelmente será uma espécie de continuação alargada da geografia de escritores. Lembrei-me de desafiar-te para vires connosco. Se calhar fazia-te bem apanhares ar. Pessoalmente gostava imenso que aceitasses este convite. A data de partida de Lisboa está prevista para o dia 8 de dezembro, sábado, e o regresso entre o dia 14 e o dia 15. Não posso sair antes porque quero assistir à homenagem ao Alberti com o Eugênio e a Sofia. E isto é no dia 7 de sexta, se não mudarem a data. Que me dizes tu a isto? Seria um prazer para mim olhar o mar ao pé de ti, falarmos, passearmos, escrevermos. Pensa nisto. Escreve-me a dizer o que pensas ou telefona-me. Estou sempre em casa entre as 11 e as 2 da tarde, ou então à hora de jantar. E é sempre possível deixar recado à minha mãe. Não fiques surpreendido com o meu convite. Detesto viajar sozinho. Lembrei-me de ti, não me lembrei de mais ninguém que quisesse ter por perto enquanto trabalho. A Helena não conta. É uma amiga de há muito e esplêndida companheira de viagem e vai ajudar-me naquelas tricas para as quais não tenho jeito nenhum. Pensa bem. Talvez fosse bom para ti sair de Castelo Branco, por pouco tempo que fosse. Fica à espera de notícias tuas. Se as não houver, não te apequentes. Não fique nem ofendido, nem nada. Percebo que às vezes atravessamos períodos de silêncio incontornáveis, dolorosos. Respeito muito esses momentos. Recebe um grande abraço saudoso. Teu, Alberto. 10 cartas de Alberto para Joaquim Cardoso Dias. 10 cartas para Alberto, escritas por Alexandre Nave, Fernando Pinto Amaral, Francisco José Viegas, José Agostinho Batista, José Luís Peixoto, Luís Quintais, Nuno Artur Silva, Nuno Judice, Tiago Torres da Silva e Vasco Graça Moura. Joaquim Cardoso Dias escolheu 10 cartas que recebeu de Alberto e entregou-as a estes autores para que elaborassem uma resposta. Assim surgiu a edição 10 cartas para Alberto, 10 cartas de Alberto, organização e prefácio Joaquim Cardoso Dias, edições Quasi, 2007. Keep this frequency clear! This is a wonderful track. It comes from the album Take Me to Your Leader. It's an album that came out in 2005 from Hawkwind. And this is a track you're probably aware of. It's one called Spirit of the Age. Thanks for listening. still as fresh in your flesh, but my return to Earth. But your father refused to sign the forms to freeze you. Let's see, you'd be about 60 now, and long dead by the time I return to Earth. My time-held dreams were full of you. Telepathic man, he says, oh, for the wings of any bird other than Mais Viriato 25, de momento ainda uma dupla hora, 23, uma da manhã, e em regime full steam ahead, entre soltas, bem entendido, onde se incluiu após a inserção de tirolinhos com Ana Cristina Ferrão, os Hawkwind Spirits of the Age. E quando as máquinas funcionam bem, tudo se cola, tudo parece mais rápido e mais simples. My Girls, os Animal Collective, vamos a caminho de mais uma colher de blues, por aqui na primeira hora de Viriato 25. Thank you. My Girls, Viriato 25 Noite, dentro noite que une quinta a sexta-feira, já que ficamos na vossa companhia até à uma da manhã de amanhã. Por falar em amanhã, a partir da uma e quando terminar, ou logo a seguir a terminar, Viriato 25, Radar, repete o especial Backspace dedicado ao último álbum dos Pearl Jam. Escassos 12 até menos minutos, 11 e pouco da meia-noite, é Viriato 25 de noite, dentro na Radar. O convidado desta semana na Colher de Blues é Michael Powers. O álbum Prodigal Son. Sometimes I feel so lonely. I come down, I'm scared to face. I pierce my skin again, Lord, and nobody cares. see. Sometimes I feel so lonely. My come down, I'm scared to face. I pierce my skin again, Lord, and nobody cares. Esta semana da Colher de Blues, Michael Powers, Prodigal Son, são os certos que nos têm acompanhado nesta rubrica habitualmente, por volta das 23h45. Hoje entrou um pouquinho mais tarde e, dada a proximidade da meia-noite, nem vale a pena convidar mais nenhum artista a soar, porque é deixá-lo. Aqui fica Michael Powers, Prodigal Son. Viriato 25, noite dentro radar. Sometimes I feel so lonely. Agora aqui só há uma pequena questão, é que parece-nos estarmos a repetir o tema, o que não vale. Agora sim já vale. Meia-noite. 5 às 5. As 5 canções mais votadas pelos ouvintes radar em blogradar.blogspot.com. De segunda a sexta, 5 às 5. 5 discos pedidos, 5 desejos para cumprir. Emiliana Torrini, pela primeira vez em Portugal. Let's stay awake and listen to the dawn. A voz da Islândia chega a Lisboa dia 1 de novembro para um concerto no Santiago Alquimista. Os olhos. Bilhetes à venda na Ticketline e locais habituais. Radar, a rádio oficial. Passado. Presente. Futuro. Radar, o futuro agora. Viriato 25, a nova Toca do Lobo, desde 13 de dezembro de 2007. Sente-se, se preferir. Na pontinha da antena radar, 97.8 MHz, radiodifusão, para ouvir online, www.radarlisboa.fm. Com consulta fácil sobre tudo ou quase tudo o que se passa por aqui em blogradar.blogspot.com. Viriato 25 convosco até à 1 da manhã, desde as 23. Rubricas fixas a acontecer em 0:30 Boomerang, 0:50 aproximadamente na ponta da língua. Aqui está um ajudante precioso. Live performance DVD from 1986. The DVD is entitled Empty Ceiling, and this is a track called Dealer. John Martin, Dealer. I cannot be a lover, and I will not be your friend. Could talk like this for hours, but I got no time to spend. Even though you say you need me, I just end up getting bored. 'Cause no one needs a dealer, just a dealer for a score. sees what you get. Can't you if you can? Let me in. Let me in. Let me in. That's John. John Martin Diller, Mary Apwood and the Jubilee Band. São soltas, fase inicial, hora complementar, Viriato 25, noite dentro, radar. Welcome. Thank you. Harry Apwood and Jubra Band, dois temas por aqui nas soltas da hora complementar de Viriato 25. Thank you. família. Esta semana, no Álbum de Família, viagem até Nova York para escutar uma das mais importantes bandas da atualidade, fulcral para o revivalismo pós-punk no início da presente década. Os Interpol passam pela Radar com Turn On the Bright Lights, a estreia fulgurante em 2002. Turn On the Bright Lights, Interpol, recuperação para o álbum de família com o Tiago Castro. Já aconteceu a primeira passagem na quarta-feira passada. A próxima acontece domingo ao meio-dia. Depois há também uma outra recuperação noturna, habitualmente à segunda-feira ou já à terça-feira, após o término de Viriato 25. A não perder, Interpol, Turn On the Bright Lights. Álbum de família. Radar. Os Interpol é a nova série de álbuns de família com Tiago Castro. Interpol, passagem larga, domingo ao meio-dia. A não perder. The best music I've heard. Radar. Noite dentro e a noite de quinta para sexta-feira, Viriato 25 na Radar. Yacht. Psychic City. Voodoo City. I told you your dreams would come true. Boomerang, enquanto vai e vem, folgam os espíritos. Mais um bumerangue, no caso o penúltimo da semana. A semana acaba por ficar toda entregue ao projeto de Greg Dooley, desenhado inicialmente neste Blackberry Bell de Twilight Singers. Assunto de toda a semana em Boomerang, quando às vezes variamos a meio da semana entre tópicos. A recuperação de Blackberry Bell, The Twilight Singers. Greg Dooley, numa das dos primeiros passos da sua aventura fora dos African Wigs. de segunda à noite como durando até quarta-feira. Parece-nos completamente evidente que vão durar até ao final da semana. Twilight Singers, Blackberry Bell. Amanhã recuperaremos, sabemos que em repetição, alguns dos títulos, dois ou três mais brilhantes deste álbum. Um dos primeiros passos da aventura de Greg Dooley, pós-Afghan Wigs. Ponto final de Viriato 25 Noite dentro na Radar, a passagem de quinta para sexta-feira. Ainda na ponta da língua, mais daqui a pouco. Mas é mais daqui a pouco. Viriato 25 na pontinha da antena radar 97.8 MHz é a nova morada do Lobo. The Gaslight Anthem. The 59 Sound. Young boys. folks were born, made to wave the flag. Oh, they're red, white, and blue. But when the band plays Hail to the Chief, they point the cannon right at you. It ain't me, it ain't me, I ain't no senator's son. It ain't me, it ain't me, I ain't no fortunate one. Some folks are born silver spoon in hand, oh, don't they help themselves. But when the tax man comes to the door, Lord, the house look like a rummage sale. It ain't me, it ain't me, I ain't no millionaire's son. It ain't me, it ain't me, I ain't no fortune one. Inherit Star Spangled Eye, oh, they will send you down to war. And when you ask them how much should we give, they always answer more and more. It ain't me, it ain't me, I ain't no military son. It ain't me, Soltas, Viriato 25, já pertinho da parte final da emissão de hoje, quinta para sexta-feira, da Gaslight Anthem, The 59 Sound e Todd Snyder, recuperando Fortunate Son para um original de John Fogerty. Ainda na ponta da língua. Entretanto, Burn Inu, ou Inu Burns Free, Strange Overtones. Na ponta da língua é o adeus, as boas noites, o take care habitual de New York, Ska Jazz Ensemble. Vale duas semanas de posta, já que não gastamos praticamente metade do álbum. Tchau. It was nice while it lasted. Radar. Uma hora. Ela aspira. Põe a roupa a secar. Lava a louça. Rega as plantas. Cláudia Duarte é uma fada do lar. E música a música, deixa tudo em pratos limpos. Casa Cláudia. Sexta e sábado, uma da manhã. Esta é uma casa séria. Depois do concerto ano passado em Famalicão, John Vander Slice regressa a Portugal. Woke up on the sand.